Vida feliz com sucesso. Quem não quer, né, Bimala? Na teoria, todo mundo quer, mas na prática o que se vê é vida infeliz com fracasso. Os americanos que gostam de falar, ah, o cara é um fracassado, né? Então, o que determina um cara fracassado e um cara que tem sucesso? É o que nós vamos ver no Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 18, verso 74. É não só teoria, fórmula, viu? É fórmula mesmo de viver feliz com sucesso. Todos podem conhecer essa fórmula, todos podem pôr em prática essa fórmula, e todos que puseram essa fórmula em prática vivem felizes com sucesso. Não são fracassados. Bom, o jejum está chegando, né? Que dia que é? Dia 27, né, Bimala? Mas você tirou daqui. Ah, agora não fala, fala depois. Nós vamos ler o Shrimad Bhagavatam e vamos ler o livro Krishna também. Combinado? Então tá combinado. Que mais? Só isso, né? Desculpem. Então é isso. Vamos ver a vida feliz com sucesso com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Ah, eu não falei, né? Não falei. Então, já devia ter falado. Falei no começo, Bimala. Vamos ver no Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 18, verso 74. Você que tem o Gita em casa, abra no capítulo 18, verso 74. Que mais que eu ia falar? Não tinha mais. Ah, então, capítulo 18 é a perfeição da renúncia. Você muda tudo, Bimala, e quer que eu aprenda? Eu sou ruim de serviço, tem que aprender tudo na hora. Ah, não, eu estou enrolando aqui enquanto a pessoa abre o Gita na casa dela. Ou então, se você não tem o Gita, está no nosso site. Você entra no nosso site, krishnafm.com.br, e na primeira linha está lá livros grátis, onde você abre o seu Gita na tela ou baixa, de graça, tá bom? Então tá bom. Bom, então é isso que nós vamos ver. Vida feliz com sucesso, com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Omagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitantam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram, Hare Hare. É o verso 74. Foi capítulo 18, verso. Não falei 78, Bimo, falei capítulo 18, verso 74. Você não deixou ler antes. Sanjaya Vacha Iti Aham Vasudevasya Partasya Cha Mahatmana Sambadam Imam Ashroshan Adibutan Romaharshanam. Tradução palavra por palavra. Sanjaya Uvacha. Sanjaya disse: Iti, desse modo. Aham, eu. Vasudevaya, de Krishna. Partasya, de Arjun. Cha, também. Mahatmana, duas grandes almas. Sambadam, discutindo. Imam, isto. Ashroshan, ouvi. Adibhutam, maravilhoso. Romaharshanam, cabelo arrepiado. Tradução completa, Sanjaya disse: desse modo, eu ouvi a conversação de duas grandes almas, Krishna e Arjuna, e esta mensagem é tão maravilhosa que meu cabelo se arrepia. E arrepia de êxtase, né? É êxtase transcendental. No começo do Bhagavad Gita, Dhritarashtra pergunta a seu secretário Sanjaya o que aconteceu no campo de batalha de Kurukshetra. É porque Sanjaya era o secretário do rei Dhritarashtra, que era cego, e ele estava longe do campo de batalha, né? Imagina, um cego no campo de batalha não vai dar muito certo, né? Então, Dhritarashtra era cego, como o Prabhupada falou, era cego, totalmente cego, né? Cego materialmente falando e cego transcendentalmente falando. Mas ele queria saber o que estava acontecendo no campo de batalha com seus filhos, que queriam, junto com ele, passar a perna nos pândavas, tomar o reino. Já tinham tomado, né? Na verdade, na prática, tinham tomado o reino dos pândavas. E Dhritarashtra queria saber, né, como que estava acontecendo essa batalha, que ia resolver, decidir finalmente acabar com os pândavas e continuar com o reino. Passar a perna definitiva, já tinham passado a perna nos pândavas, agora iam passar a perna definitivamente se ganhassem essa guerra, essa luta. E Dhritarashtra, querendo saber, perguntou ao seu secretário Sanjaya, que tinha o poder de ver, era um vidente da verdade e de verdade. Vidente de verdade é assim, ele vê o que ele quer, a hora que ele quer. Não é como as pessoas enfantasmadas, que não sabe o que vai ver, não sabe o que está vendo, não sabe como ver e não sabe nada, nada de nada, né? Ao contrário, Sanjaya era vidente de verdade e da verdade. Então ele via realmente o que estava acontecendo, assim como a gente vê as coisas acontecerem pela televisão, em tempo real. E aí queria saber o que aconteceu no campo de batalha de Kurukshetra. E pela graça de seu mestre espiritual, Vyasa, o estudo inteiro foi relatado ao coração de Sanjaya e este explicou desse modo o tema do campo de batalha. A conversação, que tudo isso tem a ver com o tema do programa, calma, Bima, você e os ouvintes vão descobrir já. É como viver feliz, como ter uma vida de sucesso e feliz, uma vida feliz e de sucesso, e não uma vida infeliz e fracassada. É, tem que ter paciência. As pessoas, primeira coisa para vencer na vida, materialmente ou transcendentalmente, é ser manso, né? São requisitos, são pré-requisitos, ser manso, humilde, tolerante, paciente, determinado, e ouvir, né? Principalmente ouvir. Ouvindo a gente aprende tudo de bom e de ruim. Então a gente tem que ouvir, para depois ver se é bom ou ruim, e se for bom, pôr em prática. É o que nós vamos falar aqui, né? Como ter uma vida feliz e de sucesso, e não ser um fracasso na vida. Então, esse estudo desse conhecimento para viver feliz e com sucesso foi relatado ao coração de Sanjaya e este explicou desse modo o tema do campo de batalha. A conversação foi maravilhosa porque tem três maneiras de aprender, Bimala. A primeira e a melhor de todas, ouvindo quem sabe, que é o caso que nós estamos fazendo aqui, né? É o que estamos fazendo aqui, ouvindo quem sabe. Segunda, vendo. E terceira, quebrando a cara. Essa é a pior opção, né? é a opção que a maioria, 99,99% das pessoas utilizam, quebrar a cara para aprender coisa que nunca vai aprender, né? A maioria não vai aprender, não vai aprender, porque quebrando a cara, vai continuar quebrando a cara eternamente e não vai aprender, não vai sair daí. É como o cachorro correndo atrás do rabo, não sai do lugar. Então a melhor opção é ouvir, que é o que está acontecendo aqui com o Sanjay e Dhritarashtra. Então a conversação foi maravilhosa porque nunca aconteceu uma conversação tão importante assim entre duas grandes almas. E nunca aconteceria outra vez. É maravilhosa porque a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, está falando sobre si mesmo e sobre suas energias para a entidade viva Arjun, um grande devoto do Senhor Krishna. Então todos nós temos que nos colocar na posição de Arjun e ouvir o dono da verdade, o dono de tudo, o amigo de todos, o proprietário de tudo e de todos e o controlador de tudo e de todos falar. Se a gente ouve ele, a gente vai se dar bem. E é o que Arjun está fazendo, ouvindo Krishna falando sobre si mesmo e sobre suas energias. Se seguirmos os passos de Arjun para compreender Krishna, aí ó, se seguirmos os passos de Arjun para compreender Krishna, então nossa vida será feliz e exitosa. A fórmula aí da vida feliz e exitosa. Seguir os passos de Arjun. Então, como nós falamos, muitas pessoas fizeram isso no passado, no presente, vão fazer no futuro, vão fazer na eternidade e vão viver felizes e exitosos. Mas tem esse se aqui, ó. Se seguirmos os passos de Arjun para compreender Krishna, então o que temos que fazer é seguir os passos de Arjun para compreender Krishna. É o que Prabhupada fez e é o que todos os seguidores fiéis de Prabhupada estão fazendo, seguindo os passos de Arjun para compreender Deus, Krishna. Quem faz isso terá uma vida feliz e exitosa aqui e agora. E tem esse detalhe, né? Ah, mas é... Será? Exatamente, você não tem que ir aceitando tudo, acreditando em tudo, você tem que comprovar mesmo. E como se comprova isso? Como nós falamos, né? A segunda opção de aprender, vendo. Então, eu vi isso, eu estou vendo isso, eu vi isso acontecer, eu estou vendo acontecer, né? Claro que comigo em proporção bem pequena, porque infelizmente, né? Eu estou tentando. Imagine, eu que estou tentando seguir os passos de Arjun e de quem segue os passos de Arjun, estou conseguindo uma vida relativamente feliz e exitosa só de tentar. Mas, como eu falei, né, sou amigo dos devotos, eu estou vendo pessoas que estão fazendo isso, seguindo os passos de Arjun, e estão felizes e exitosos aqui e agora. Então, não seja como eu, né? Se renda mesmo completamente, siga os passos de Arjun. Porque se você fizer isso, seguir os passos de Arjun para compreender Krishna, sua vida será feliz e exitosa aqui e agora, como eu estou vendo a vida de vários, de muitos, né? Isso no mundo, e fora o que eu não vi, né, Bill? Fora o que eu não sei, porque isso está acontecendo no mundo inteiro. Então, Sanjaya, que estava vendo isso também, ele realizou isso. Ele viu isso, e à medida que isso foi há 5.000 e poucos anos atrás, né? Você vai lá atrás, mas aqui também está acontecendo aqui e agora. E à medida que começou a compreender, relatou a conversação a Dhritarashtra. Como ele falou a Dhritarashtra, Prabhupada está falando aqui para nós, e eu estou repetindo aqui, né, para você que está ouvindo. E agora se conclui que onde quer, a conclusão, onde quer que estejam Krishna e Arjun, e nós devemos ser todos Arjun. Nós devemos todos nos colocar nessa posição de Arjun, fazer o que Arjun fez. Então tem essa conclusão aqui de Prabhupada, que é quem fez isso também e quem teve essa vida feliz e exitosa. Teve, não tem. Como Prabhupada falou, eu viverei para sempre nos meus livros. Só para começar, né? Então agora se conclui que onde quer que estejam Krishna e Arjun, há vitória. Vitória, felicidade, sucesso. Agora, fora isso, quem não faz isso, quem não segue os passos de Arjun para compreender Deus, compreender Krishna, tem uma vida infeliz e fracassada. Então nós já temos uma vida infeliz e fracassada. Basta a gente decidir se a gente quer continuar essa vida infeliz e fracassada ou se a gente quer uma vida feliz e com sucesso, uma vida feliz e exitosa. Só depende de nós, né? A gente pode escolher, né? Continuamos infelizes e fracassados ou podemos virar esse jogo e vivemos felizes e exitosos, felizes e com sucesso, aqui e agora. Então a teoria foi passada. Você pode pôr em prática ou não. Você pode ter essa vida feliz ou não. Só depende de você escolher, né? Nós somos livres para fazer ou não fazer, para seguir ou não seguir os passos de Arjun. Tá bom, já parei de falar, Bimala, já falei demais, né? Então tá bom. Esse livro, o Bhagavad Gita, como ele é, não é qualquer Bhagavad Gita, está à sua disposição na loja Hare Krishna via correio para todo o Brasil. É muito simples. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link Livros Grátis, onde você encontra esse livro de graça para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então a próxima opção, a única opção, é Livros de Prabhupada. Você clica aí, já cliquei aqui, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, primeiro canto, volume 1, volume 2, volume 3, depois a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, agora apareceu a coleção Shrila Prabhupada Lilamrita. Quem colocou tudo isso em prática é a próxima coleção que a gente vai ler na rádio. E agora sim, apareceu o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. Você já encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 981715751. Combinado? Então tá combinado. Não, falar assim, desce mais quatro livros aí que você encontra também o Bhagavad Gita, como ele é, edição normal. Edição normal. Esse aí você encomenda para você emprestar, vender, dar de presente, ou então esquecer por aí no dia 25, isso mesmo. Dia 25 você esquece por aí, compartilha conhecimento e ajuda a iluminar o mundo. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Bom, gente boa, na sequência do programa, vamos falar do Ekadash, jejum de Ekadash. Tá longe ainda, tá bom, Bimala. Então vamos ler mais um pouquinho do Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes, vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Não, não tem mais nada para falar, tá tudo normal, Bimala. Tudo normal, tudo acontecendo dentro dos conformes, né? Semana do Mahamantra Hare Krishna na Avenida Paulista, as lives do Prabhu Lilananda, outras lives, tem um monte de lives aí, né? Então tá tudo aí no nosso site. Você entra aí na krishnafm.com.br. Tem um abecedário aí, ó. Tem um abecedário aí, na terceira linha. Você clicou, já vai para o item. Felizmente tem bastante coisa no nosso site. Tem tudo no nosso site, né? E o que não tem no nosso site, tem nos links que estão no nosso site. Então, por favor, explore aí o nosso site, desfrute, e você encontra muita coisa, mas muita coisa mesmo aí. Tá bom? Então tá bom. Então vamos cantar o mantra, os mantras que os devotos cantam antes de ler o Shrimadbhagavatam. Depois você fala que eu que enrolo. Narayanam Namaskritya Naran Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhri Satam Nasta Prayeshu Abra. Tá vendo, Bilma? Você faz errar tudo. Nasta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamash Loke Bhaktir Bhavati Naistiki. Estamos lendo o Shrimad Bhagavatam, canto 4, capítulo 23. Tá, vou conferir. Daqui a pouco eu vou ficar falando 23 até acabar o Bhagavatam. É, canto 4, capítulo 23. Maharaja Prito volta ao lar. Paramos aqui onde Maharaja Prito submeteu-se a todas essas rigorosas austeridades para controlar as suas palavras e seus sentidos, para abster-se de ejacular seu sêmen e para controlar o ar vital dentro do corpo. Tudo isso ele fez para a satisfação de Deus, Krishna. Ele não tinha outro propósito. É, a pessoa inteligente, ela faz isso. Ela só vive para satisfazer Deus. E Deus vive só para satisfazer os seus devotos puros. Então, quem não quer entrar nessa onda, né? Só quem quer continuar sofrendo, né? Então é assim. É como o Krishna falou no Gita, Bimala. Arjun, agora eu te falei tudo. Você faz o que você quiser. Se você fizer o que eu mando, você vai se dar bem. Se você não fizer o que eu mando e agir, fazer o que você acha, você estará, ó, perdido. É o que acontece com 99,99% das pessoas do mundo. Estão todas perdidas. Perdidas. É, como que é a história lá? Seria cômico se não fosse trágico. Mas fazer o quê, Bima? O devoto, ele vive feliz. Ele vive feliz por quê? Porque ele está vendo que todo mundo está exatamente onde desejou estar, ou onde está, ou está onde suas reações o colocaram. Em outras palavras, o devoto vive feliz porque vê que todo mundo está servindo Deus. E, por outro lado, ele vive cheio de compaixão porque vê que as pessoas estão perdidas. E por quê? Que ele faz? Ele passa esse conhecimento para as pessoas deixarem de ser perdidas e viverem felizes. Se por um lado o devoto... Quem não se alegra de ver a justiça sendo feita? Fala, todo mundo vai na televisão, oh, eu quero justiça. Então, o devoto também, ele gosta de ver a justiça sendo feita. E a justiça que funciona no mundo inteiro é a justiça de Deus, está funcionando a todo instante. E o devoto vive feliz, porque, poxa, a justiça de Deus está sendo feita a todo instante. Por outro lado, o devoto vê que 99,99% das pessoas estão sofrendo. E ele quer parar esse sofrimento, então, cheio de compaixão, o devoto vive ou dedica sua vida a transmitir esse conhecimento para que as pessoas parem de sofrer. Então, é isso aí, ó. Então, ele quer satisfazer Deus porque Deus quer que todos parem de sofrer. E ele sabe que as pessoas sofrem porque se esqueceram de Deus, Krishna. Você vê, então é... É um emaranhado, né? Mas é isso aí, o devoto vive feliz e cheio de compaixão. Por quê? Já expliquei. Já parei de falar, tá? Eu sou pedante. Tá bom, meu. Mais uma qualidade minha. O que eu sou? Eu sou o que dizem por aí, Bimala. É isso aí que eu sou. Eu sou o que dizem por aí. Bom, em Kali Yuga, recomenda-se o seguinte. A esse verso eu consigo falar do Brihan Naradya Purana. Hare Nama, Hare Nama, Hare Namaiva Kevalam, Kalo Nasti Eva Nasti Eva Nasti Eva Gatira Niyata. Que verso maravilhoso, né? É isso que se recomenda nesta era de Kali Yuga. Então, a fim de ser reconhecidos por Krishna, a suprema personalidade, é a explicação desse verso que Prabhupada citou, Prabhupada citou esse verso que eu tentei falar e agora ele está explicando. Então, a fim de ser reconhecidos por Krishna, a suprema personalidade de Deus, todos devem cantar o santo nome do Senhor Krishna continuamente, 24 horas por dia. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Ah, não é agora? Mas não está escrito que não é agora, Bima. Está falando aqui, ó, cantar 24 horas por dia, mas não agora. Agora é para explicar por quê, tá bom? Estou brincando, você acha que quem sou eu para cantar os santos nomes de Deus 24 horas por dia? Não vou nem falar mais nada. Os desafortunados que não podem aceitar esta fórmula preferem praticar alguma classe de falsa meditação. É o que mais tem, né, por aí, falsa meditação, sem aceitar os outros processos de austeridade. É, até música me engana que eu gosto, as pessoas querem ser enganadas, aí aparecem os enganadores. Mas Krishna quer que as pessoas sejam enganadas? Não. Krishna quer que apareçam enganadores? Não. Mas Krishna quer satisfazer os desejos de todos. Então, fazer o quê, né? É aquele que quer ser enganado. Esse aqui quer enganar. Aí Krishna coloca um de frente, faz uns arranjos, né? Coloca um de frente do outro. Aí eles se merecem, eles se merecem, eles se querem, eles se buscam. Krishna só colocou eles um diante do outro. E aí, me engana que eu gosto, né? O fato é, contudo, que é preciso ou aceitar o rigoroso método de austeridade descrito acima para se purificar, ou adotar o processo de serviço prático e amoroso a Deus recomendado para satisfazer o Senhor Supremo Krishna. A pessoa que é consciente de Krishna é muito inteligente, porque em Kali Yuga não é absolutamente possível submeter-se a estas rigorosas austeridades que Maharaja Prito estava fazendo. Viver na floresta, fazer yoga de verdade, tomar todo sol, sol todo dia, chuva, tomar toda a chuva, tomar todo o vento, todo o frio, e comer só folhinhas, raízes, ou fruta, quando tiver, né? Então, quem consegue fazer isso? O outro sacrifício melhor que esse é cantar Hare Krishna 24 horas por dia. Tá, tomado. É, choveu, mas nem lavou o telhado, Bima. Desculpem. Precisamos apenas seguir grandes personalidades como o Senhor Chaitanya Mahaprabhu em seu Shikshastaka, em seus oito versos instrutivos. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu, o próprio Deus que voltou aqui neste mundo há 530 e poucos anos atrás, escreveu que Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. Em português, todas as glórias aos santos nomes do Senhor Krishna, que desde o início purificam o nosso coração e nos libertam de imediato. Bhava Mahadavagni Nirvapanam. Se o verdadeiro propósito de toda a yoga é satisfazer o Senhor Krishna, então, este simples sistema de Bhakti Yoga recomendado para esta era é suficiente. É necessário, entretanto, ocupar-se constantemente a serviço do Senhor Krishna, né? Porque cantar Hare Krishna é pedir serviço a Deus. Em português, a tradução do Mahamantra Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, é: ó meu Senhor, fonte de todo o prazer, por favor, me ocupe em seu serviço. Então, quem canta Hare Krishna está pedindo serviço para Deus. E aí, pedir o serviço é necessário, entretanto, né, ocupar-se constantemente no serviço ao Senhor Krishna. Então, pede serviço direto. Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare. O serviço aparece. Aí a pessoa se ocupa constantemente no serviço prático e amoroso a Deus. E aí, meu amigo, é só alegria, é só felicidade, é só sucesso. É êxito, como nós falamos no começo do programa. Parece até que foi combinado, né, Bimo? Bom, pelo menos por nós. Quem acompanha sabe, né? Que aqui vai tudo empurrando com a barriranga. Com a barriranga Shakti. Ou seja, a gente vai sendo chutado constantemente pela energia externa de Deus, Maia, a ministra da ilusão, que tem o butinão com o bico de aço. Vai, Nayana, pau! Vai, Nayana, vai, Bimala, pau! A sorte, né? A sorte que a gente é amigo dos devotos e os ouvintes pedem para Krishna por nós. Os devotos pedem para Krishna por nós e, felizmente, a gente consegue ainda continuar lendo os livros de Prabhupada. Se não, Bimala, senão a gente já estava ferrado. Apesar de Prita Maharaja ter praticado suas austeridades muito antes do aparecimento do Senhor Krishna neste planeta, mesmo assim, seu propósito era satisfazer a Deus, Krishna. É, isso é uma prática eterna, né? Porque nós somos servos eternos de Deus, Krishna. E quem não está, quem não é iludido, quem não está iludido, faz isso, né? Servir Deus, Krishna, sempre. Muitos tolos afirmam que se começou a adorar Krishna apenas há 5 mil anos atrás, após o aparecimento do Senhor Krishna na Índia, mas isto não é verdade. Prita Maharaja adorava Krishna milhões de anos antes, milhões de anos atrás, pois acontece que Prita Maharaja é um descendente da família de Maharaja Dhruva, que reinou por 36 mil anos durante a era de Satya Yuga. Poxa vida, Bimala! Você vê? Por isso que a gente tem que estudar os livros de Prabhupada, né? O Senhor Amachandra veio há 2 milhões de anos atrás. Então, é isso aí, ó. Mas já em... Bom, sempre, né? É o que a gente fala. Esse conhecimento é eterno. Então, sempre, sempre as pessoas inteligentes adoram Krishna, a forma original de Deus, sempre, desde sempre. As pessoas inteligentes, as pessoas que não estão iludidas. Tá, então vamos parar aqui, para não cortar essa explicação linda, maravilhosa, né? Vamos parar aqui, ó. Nos tolos, muitos tolos, os tolos abrem a boca e falam qualquer bobagem, né? É o que os tolos fazem, é o que os tolos falam, tolices. Bom, gente boa, todo o conhecimento, todas as respostas, com todos os detalhes, estão nessa coleção Shrimad Bhagavatam, O Purana Imaculado. É muito simples, você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link Livros Grátis, onde você encontra essa coleção de graça para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção: Livros de Prabhupada. Você clica aí, já cliquei aqui, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, O Purana Imaculado, primeiro canto, volume 1, volume 2, volume 3. Você já encomenda, começa a sua coleção, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever: programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Bom, então vamos ler mais um pouquinho do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. Onde nós paramos, hein, Bimala? Ah não, agora tem que tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Tá bom, então vamos lá. Peraí, deixa eu tomar água. Tá, já posso tentar cantar, Bimala. É, os ouvintes estão esperando, eu sei. Estou indo mais rápido que eu posso. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rakshaman. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Pahimam. Rama Raghava, Rama Raghava, Rama Raghava, Rakshama. Krishna, Keshava, Krishna, Keshava, Krishna, Keshava, Pahimam. Calma, Bimala, é hoje, hein? Quer vir falar? Vem aqui ler você, vem aqui, lê você aqui, canta você. Ah não, você é a diretora. É, você é a bronqueadora, é isso que você é. Você é a bronqueadora, não diretora. Apesar, paramos aqui. Ah, é, pô, tá vendo? Eu nem lembrava onde nós tínhamos parado. Então, Krishna estava lutando com Jambavan, né? E a luta continuou por 28 dias, imagine, né? Apesar de Jambavan ser a entidade viva mais forte daquele tempo, praticamente todas as juntas de seus membros ficaram frouxas e sua força reduziu a praticamente nula depois de ser golpeado constantemente pelos punhos de Sri Krishna. Ele se sentiu muito cansado. Calma, estou vendo aqui. Tem que controlar tudo, Bima. Você não controla, você sabe da bronca. Ele se sentiu muito cansado, com transpiração por todo o seu corpo. Jambavan estava admirado. Quem era esse oponente que o enfraquecia? Jambavan era bem ciente de sua própria força corpórea, sobre-humana. Mas quando sentiu cansaço ao ser golpeado por Krishna, ele pôde entender que Krishna não era outro além do seu Senhor adorado, a Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Esse incidente tem um significado especial para os devotos. No começo, Jambavan não pôde entender Krishna porque sua visão estava obscurecida pelo apego material. Ele estava apegado a seu menino e a altamente preciosa joia Shamantaka, que ele não queria dispensar para Krishna. De fato, quando Krishna foi lá, ele ficou irado ao pensar que ele foi para levar a joia embora. Essa é a posição material. Apesar de alguém ser muito forte no corpo, isso não pode ajudá-lo a entender Krishna. Numa atitude esportiva, Krishna queria se engajar numa luta de brincadeira com seu devoto. É, Krishna adora vale tudo. Krishna adora luta livre. Como nós vimos ele derrotar Kansa, né? E outros. Nossa! E quantos demônios Krishna não derrotou na luta, né? Como experimentamos nas páginas do Śrīmad-Bhāgavatam, a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, tem todas as propensões e instintos de um ser humano. Algumas vezes, num espírito esportivo, ele deseja lutar para fazer uma exibição de força corpórea. E quando ele assim deseja, ele seleciona um de seus devotos adequados para lhe dar prazer. Krishna desejou esse prazer de uma luta de brincadeira com Jambavan. Apesar de Jambavan ser um devoto por natureza, ele estava sem conhecimento sobre Krishna, enquanto dava serviço ao Senhor com o seu poder corpóreo. Contudo, logo que Krishna ficou satisfeito com a luta, Jambavan imediatamente entendeu que seu oponente não era outro além do Senhor Supremo Krishna em pessoa. A conclusão é que ele conseguiu entender Krishna pelo seu serviço. Krishna, às vezes, fica satisfeito por lutar também. Jambavan então disse ao Senhor: meu querido Senhor, agora posso entender quem você é. Você é a Suprema Personalidade de Deus, o Senhor Vishnu, a fonte do poder, riqueza, reputação, beleza, sabedoria e renúncia de todos. Essa afirmação de Jambavan é confirmada no Vedanta Sutra, onde o Supremo Senhor Krishna é declarado como a fonte de tudo. Krishna é o Vishnu original. Jambavan identificou o Senhor Krishna como a Suprema Personalidade de Deus, o Senhor Vishnu. Meu querido Senhor Krishna, você é o Criador dos Criadores e dos afazeres universais. Essa afirmação é muito instrutiva ao ser humano comum, que fica admirado com as atividades de uma pessoa que tem um cérebro excepcional. O humano ordinário fica surpreso ao ver as invenções de grandes cientistas, mas a afirmação de Jambavan confirma que, apesar de um cientista poder ser o criador de muitas coisas maravilhosas, Krishna é o criador do cientista. Ele não é apenas o criador de um cientista, mas de milhões e trilhões por todo o universo. E o que o cientista faz? Ele tenta imitar Deus, Bimala, não é? Cria-se lixo, cria lixos mecânicos, eletrônicos, botânicos e etc., né? Fica tentando imitar Deus. Agora quer criar a vida. Mas a vida está acontecendo aí sem a ajuda de nenhum tolo cientista, né? E se ele conseguir criar uma vida? Já tem incontáveis vidas. Então, não é preciso a ciência dele e nem a pesquisa dele. Como o Prabhupada fala, não precisa da pesquisa patife. A vida já está acontecendo sem a interferência de nenhum cientista. O que o cientista devia fazer é entender quem é o cientista supremo e não ficar atrapalhando a vida, a natureza, não ficar atrapalhando nada, né? Tá bom, já parei de falar. Jambavan disse mais ainda: você não é apenas o criador dos criadores, mas é também o criador dos elementos materiais que são manipulados pelos assim chamados criadores. Na verdade, são adulteradores. Eles pegam o que está pronto e ficam adulterando. Cientistas utilizam elementos físicos ou leis da natureza material e fazem algo maravilhoso. Contudo, na realidade, essas leis e elementos também são criação de Deus, Krishna. Isso é entendimento científico verdadeiro. Humanos menos inteligentes não tentam entender quem criou o cérebro do cientista. Eles ficam simplesmente satisfeitos por ver a criação ou invenção maravilhosa do cientista. Jambavan continuou. Desculpem. Meu querido Senhor Krishna, o fator tempo, que combina todos os elementos físicos, também é seu representante. Você é o fator tempo supremo, no qual toda a criação acontece, é mantida e é finalmente destruída. E não somente os elementos físicos e os fatores do tempo, mas também as pessoas que manipulam os ingredientes e vantagens da criação são parte e parcela de você. O ser vivo não é, portanto, um criador independente. Ao estudar todos os fatores na perspectiva certa, pode-se ver que você é o controlador supremo e o senhor de tudo. Meu querido Senhor Krishna, eu posso entender, portanto, que você é a mesma suprema personalidade de Deus que eu adoro, como o Senhor Amachandra. Meu Senhor Amachandra... Ah, não, não, tá, desculpem. Tá, Bimala, eu pensei que ele ia falar uma coisa e ele tá falando outra. Poxa vida, não posso errar, não. Ô, louco. Meu senhor Amachandra queria construir uma ponte sobre o oceano e eu vi pessoalmente como o oceano ficou agitado simplesmente por meu senhor olhar sobre ele. E se Krishna deixar, nós vamos ler essa história inteirinha com todos os detalhes nessa coleção Shrimad Bhagavatam, que a gente lê na segunda parte do programa. E quando todo o oceano ficou agitado, os seres vivos, como as baleias, crocodilos e peixes timinguila, todos ficaram perturbados. O peixe timinguila no oceano pode engolir grandes aquáticos como baleias em uma engolida. Assim, dessa forma, o oceano foi forçado a dar passagem e permitir Ramachandra atravessar até a ilha conhecida como Lanka. Agora, supõe-se que seja Ceilão. Essa construção de uma ponte sobre o oceano do Cabo Chamorim ao Ceilão ainda é bem conhecida por todas. A NASA documentou essa ponte que foi feita há quase 2 milhões de anos atrás. Então não é mais uma lenda, não é mais uma história, é um fato comprovado cientificamente, né? Essa ponte que Deus, conhecido como Ramachandra, que apareceu há 2 milhões de anos atrás, construiu em cima do mar. E depois ele afundou, é claro. Depois da construção da ponte, um fogo foi ateado sobre o reino de Ravana. Durante a luta com Ravana, toda e cada parte dos membros de Ravana foi cortada e picada em pedaços por suas flechas afiadas, e a cabeça dele caiu sobre a face da terra. Agora, eu posso entender que você não é outro além do meu senhor Amachandra. Ninguém mais tem um poder tão incomensurável. Ninguém mais poderia me derrotar dessa forma. O senhor Krishna ficou satisfeito com as preces e afirmações de Jambavan e, para mitigar as dores do corpo dele, ele começou a passar a palma de lótus de sua mão por todo o corpo de Jambavan. Jambavan imediatamente sentiu-se aliviado da fadiga e da grande luta. O senhor Krishna então se dirigiu a ele como o rei Jambavan, porque ele, e não o leão, era o rei da floresta. Com sua mão vazia, sem nenhuma arma, Jambavan matou o leão. Krishna informou Jambavan que veio até ele para pedir a joia Shamantaka, porque desde que a joia Shamantaka foi roubada, seu nome foi difamado por menos inteligentes. Krishna simplesmente o informou que foi lá para pedir-lhe a joia a fim de se livrar dessa difamação. Você vê, Deus é o mais humilde mesmo, né? Vai pedir, foi lá pedir, imagina. O Todo-Poderoso, o Pai de todos, o dono de tudo e de todos, o controlador de tudo e de todos, ele nunca corta o livre-arbítrio de ninguém. Ele foi lá pedir, né, a joia para Jambavan. Jambavan entendeu toda a situação e, para satisfazer o senhor Krishna, ele não só entregou imediatamente a joia Shamantaka, mas também trouxe sua filha Jambavati, que estava na idade de casamento, e a presenteou ao senhor Krishna. Devia ter uns de 10 a 16 anos, né? De 10 a 13 anos, né? A idade correta de casar, né? Para quem segue a cultura védica, né? De 10 a 13 anos. Prabhupada falou que as ocidentais devem casar no mínimo aos 16 anos, né? Para o benefício dela e da família dela, né? Porque senão pira, né? Não casou na idade certa, pira, vira uma louca. É claro, Bima, toda regra material tem alguma exceção, né? Tá bom, já parei de falar. O episódio do casamento de Jambavati com Krishna e a entrega da joia conhecida como Shamantaka foi finalizada dentro da caverna na montanha. Apesar da luta entre Krishna e Jambavan durar 28 dias, os habitantes de Dwaraka esperaram fora do túnel por 12 dias e depois disso decidiram que algo indesejável podia ter acontecido. Eles não putavam parar aqui então, tá? Você já está me apressando demais. Vamos parar aqui no episódio do casamento de Jambavati.